Blunt F1 na Blunt de maçã. Depois quer carinho, senta aqui no meu divã. King Street, Bon Vivant, My Beat, sou seu fã. Não deu até de manhã, cê me leva pro céu. O barato é louco, tudo pode acontecer. Te liguei hoje doido pra te ver. Uma noite é pouco pra amar você. Até amanhecer no Castelo Lady. Te vi agora no Face. Você me deixa crazy. Ah, minha honey baby. Da última vez você ficou toda atacada. Não entendi nada, ficou toda brava. Porque meu zap não para. Qual foi minha mancada? Mas então, amorzão, coração. Meu vulcão em erupção. É fogo a nossa paixão. Ultimamente ando meio a milhão. Pode pá, vou te dar mais atenção. Boa correria, sem tempo pra nada, saca? Mas preciso cuidar dessa flor. Regar todo dia com carinho, afeto e amor. Eu te proponho viver comigo os mais lindos sonhos. Para de brigar, nossa saudade vem que vem. Seu olhar me faz refém, olha o charme que cê tem. Oh yeah. Tem pra ninguém. Ela curte F1 na noite de maçã. Depois quer carinho, senta aqui no meu divã. King Street, Bon Vivant, My Beat, sou seu fã. Não deu até de manhã. Meu lápis de mel. O barato é louco, tudo pode acontecer. Tem que ter feeling pra poder entender. Uma noite a sós, só eu e você. Oh yeah. Foi da hora. Não esqueço, você é minha joia rara. Minha cara, minha menina mulher pra toda jornada. Nega, pode ir pra, só chego pra somar. Se eu não puder agregar, jamais vou atrasar. Hoje finalmente resolvi te ligar. O destino quis assim, vou apelar. Ela curte F1 na planta de maçã. Depois quer carinho, senta aqui no meu divã. King Street, Bon Vivant, My Beat, sou seu fã. Até de manhã, cê me leva pro céu. O barato é louco, tudo pode acontecer. Te liguei hoje, doido pra te ver. Uma noite é pouco pra amar você. Oh yeah, até amanhecer. O barato é louco. Uma noite a sós, só eu e você.